arqueiro, marabaixo, macabá. Foi garantido, caprichoso, foi bumbá. Do Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajó, Araçu, Nortista. Meu coração bate palmas no Tocantins. De repente eu topo, passo, já estou no Maranhão, dançando reggae boi em São Luís, na Ilha do Amor. Eu danço reggae boi em São Luís, na Ilha do Amor.